Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, não que a gente goste de ser enganado, né? Aliás, não que a gente goste dessa trilha no fundo, aliás, a gente gosta de alguma coisa mesmo? E um dos assuntos da semana agora foi a virtual falência da Prefeitura de Foz do Iguaçu, né? Porque tanto fizeram que tanto quebraram. Nesta sexta, em entrevista coletiva, a prefeita em exercício, Ivone Barfaldi, reafirmou aquilo que a gente já sabia, ou no mínimo imaginava, né? Os cofres do município, de tão judiados, quebraram, com a prefeitura tendo recorrido aí a dinheiro de todas as pastas para evitar, por exemplo, que os serviços de saúde fossem interrompidos. E aí o iguaçuense médio se pergunta, né? Como foi que chegamos a esse fundo de poço? Pois é, puxa a memória aí como foi que você votou há 4, há 8... Há 12 anos atrás, vamos lá, puxa aí, lembrou? Não lembrou? O que é pior ainda do que lembrar, né? Então, dá nisso. Uma hora a corda estoura e quem leva a pior, claro, é o lado mais fraco, ou seja... E na entrevista coletiva de ontem, no auditório da Fundação Cultural, a prefeita em exercício voltou a dizer que a prefeitura não tem como saldar muitas das dívidas correntes e o próximo ocupante do cargo, seja lá quem vai ser essa pessoa, né, assumirá com uma baita batata quente nas mãos, ou seria um abacaxi daqueles bem ácidos e com muito espinho. Mas o problema é que a situação não termina quando o novo prefeito, seja lá quem for e seja lá quando for, né, finalmente assumir o cargo. Primeiro porque ele ou ela não terá uma varinha mágica. Segundo porque sempre tem aquela desculpa marota, né, do gestor despreparado admitindo que tudo continua mal, mas porque o opositor deixou tudo um caos, porque não foi ele, o novo gestor que elaborou o orçamento, enfim, já reparou que em casos assim, no primeiro, no segundo e no terceiro ano de mandato, tudo vai mal, mas a culpa é de quem veio antes. O que até tem algum fundamento, ainda mais a situação que nós estamos, né? Mas o quarto ano, que é o ano da reeleição, já reparou que é tudo uma maravilha, fabuloso, enfim, vende-se a imagem da cidade perfeita e pra quê? Pra reeleger, pra que o prefeito possa se reeleger, porque depois da eleição, passou um tempinho aí, volta tudo ao normal e tudo volta a estar, nas palavras do próprio prefeito, né? Uma grande porcaria, com a diferença de que não dá mais para culpar o antecessor, porque o antecessor é ele próprio, então... E que fique bem claro, né? A solução para os problemas de gestão não é fazer de conta que eles não existem ou tentar se livrar ou fechar aquilo que não consegue manter, né? Porque há setores da população que dependem desses serviços e estruturas. As soluções podem, inclusive, não vir no ritmo que nós esperamos ou precisamos, mas é aquela história, de algum ponto precisam partir, né? Se ninguém fizer nada, aí que não solucionaremos nada nunca, né? E por aí nós vamos, e ó, enquanto isso, cuide bem da sua saúde, evite ficar doente, eduque bem os seus filhos em casa, procure não se arriscar em horários de pouca segurança, porque se depender dos nossos gestores, olha, não tinha aquele que dizia que Foz do Iguaçu era melhor em tudo? Então, só se for no mundo do engana que a gente gosta!